me faccias ir soñar. Con te olhar quase brando, tu e o céu se esconde mal. Menina dos teus fichejos, figurinha de papel. A ternura dos teus beijos é como um pingo de mel. A ternura dos teus beijos é como um pingo de mel. Como um pingo de mel. Das meninas deste mundo, a mais linda que eu vi. Estou